Maria dadas, seja nores honradas. Loemos a sua mesura, seu presença, a postura, e seu sene, sa cordura, mui mais ca cem mil vegadas. A Santa Maria dadas, seja lores honradas. Loemos a sa nobreza, sa honra e sa alteza, sa merce e sa franqueza, essas virtudes prechadas. A Santa Maria dadas, sejam louras honradas. Loemos a lealdade, seu conor de sa bondade, seu acor e sa verdade, con louras mui cantadas. A Santa Maria dadas, sejam louras honradas. Loemos seu condimento com zelo e castigamento, seu bênção ensinamento, essas graças mui granadas. A Santa Maria dadas, sejam louras honradas. Como a mulher que era contenta, de todo o corpo se fez levar a Santa Maria de Salas e poi logo guarida. Este mal que sofría, a Sala Senora María de Molina se facía levar cadí natural. Thank you. Cambia rosa con saber esperita.